Precisei chamar um táxi, pois já não havia trem. E o motorista demorou. Sei que há trânsito e eu pagarei muito bem. Mas o carro atolou no barro. Yeah. E vai Anísio. Anísio é um motorista mole. Yeah. Vai Anísio. Yeah. Anísio é um motorista mole. Tenho que ver a mulher.